foi por ti que um dia fui para além da praia. Descobri em ti um mar que eu nem sabia ver. Vaste ao largo, confia em mim. Disseste a praia inteira parou. Lança as redes, confia em mim. Caminhar por